Biblia diz: assim está escrito, quem não crê está condenado. Vou te avisar, não diga que não foi avisado. Quando perante o juízo seu nome for chamado e tiver que dar conta dos seus atos, da sua vida, tanto faz se foi honesto ou um homicida. Pois a todos é dada a chance de se redimir. Cabe a você decidir, cabe a você optar aonde vai passar a sua eternidade. O perdão é dado pra quem quer ser perdoado. O tribunal do Senhor tem misericórdia daquele que se arrepende, mas condena ao fogo todos que se declaram renegados. Não faça pouco caso, terão a morte. Quem não crê já está julgado. Não faça pouco caso, terão a morte. Quem não crê está condenado. Uma, duas, três vezes eu digo a vocês, ou então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que no tribunal dos céus não ficam sem castigos. Milhares matando, milhares morrendo. Lá do céu o supremo juiz está vendo. Milhares pecando, milhares causando sofrimento. Lá no inferno o carrasco aguarda sedento. Zombam, escarnecem, não acreditam. Diariamente a Jesus crucificam, com seus atos libertinos que parecem não ter fim. Pecadores, continuem assim, e logo a mansão dos mortos vocês descerão. E a verdade então todos verão. Acredite, caso o caso seja encerrado, não haverá apelação. Não faça pouco caso, terão a morte. Quem já não está crê, julgado. Não faça pouco caso, terão a morte. Quem não crê, o mundo peca, o mundo rouba, o mundo mente. E assim sempre foi, de semente a semente. Assim caminha a humanidade, inconsequentemente, acreditando em fábulas, recusando a correção, dando crédito ao demônio e a sua enganação. Mas o martelo logo será batido e o julgamento encerrado. Ajoelhe-se, réus, e ouçam a sua sentença, e ouçam o castigo que lhe será aplicado. O furor do Senhor será derramado. Só existe um verdadeiro advogado, Jesus Cristo, assim ele é chamado. Acredite nele, o processo será anulado. Mas se desacreditar, que Deus tenha misericórdia de ti, mas já está condenado, mas já está condenado. Não faça pouco caso, arrependa-se. Álbum, arrependa-se.